Alende Excellence 2000 Ecopatch. Está livre à direita e a estação na frequência livre, Murat. Apagou, siga o Cirrus e no corte frequência livre, Murat. Boa noite. Rotan 3894 vai estabilizar passando dura. Rotan 3894, complete final, chame Torre Salvador, frequência 198-95. Muito obrigado. Boa tarde ainda, 3894. Bom pouso. Lula 645, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, informa estabilizado. 2.000 pés, informará estabilizado no X-Ray, gol no 645. 4, na sua escuta, vai passar em dia Sierra Baixada e Travada. Sistema 3894, vento 080 graus, com meia dúzia de nós. QNH 10016. Avistado, pouso autorizado, pista mais zero. Livre o pouso na 10, tá 3894. Questionnaire 6143, desça via para 3.000 pés, aguarde autorização para final ILS X-Ray. Via para 3.000, questionnaire 6143. Salas 35, chamando 21, décima 9. Vai chamar agora 3894, obrigado. Autorizado final ILS X-Ray, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, tomará estabilizado 6143. O 645 vai ter condições de estabilizar? Afirmativo. Dentro de 15 segundos vai estar estabilizado. Eixo. Gente, Gol no 645, complete final ILS X-Ray, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 95, graças, boa noite. Boa tarde, Gol no 645, estabilizado LS, X-Ray, baixado, travado. Boa tarde, Gol no 645, vento 080 graus, com medo de nós, pouso autorizado, pista na verdade. 645, gente, meio ponto. Estabilizado no X-Ray, o 6143. Leme 143, complete final, chame do Rio Salvador, frequência 198, decimal 95. 6895, 6143. Salvador, o Xangai 6143, está passando marca 2 terra. Na 6145, continue a aproximação, informarei pista livre. Vento 080 graus, com 629. Continua a aproximação, 6143. Solas 40, libera a direita, chama no 2, na decimal 9, Solas. 829, então, Golo 645. Golo 43, pista no 0, livre, pouso autorizado. Pouso autorizado na 10, 6143. 0022, line up and wait from 810. I've been waiting for 810 for Cal 022. Meu 43, solas 43, libera direita, meu 2, uma décima nova, solo. 2, 9, boa noite, meu 43. Zero to two, you are clear, fucking coffin, 810, wind 070 degrees, 05 knots. Copy, pode enviar o Xamia 201, boa noite. Xamia 201, autorizado, alinhar e manter, 0. Zero two two Abonnet 45, contact 1-1 decimal 8, good flight. 120 decimal 8, Portugal 022, go back. Salvador Gol 966, cruzando 220 com informação Vitor. Polo 966, boa noite, acione identificação, autorizado via chegada pelo Mediuno, desse mantenha 4 mil pés, ajuste no 096. 16 via Bomet 1 até o 05, confirma, até o 040, o 966. Afirmo, 966 até 4 mil pés, 1096 no ajuste. 16 via até 4 mil, o gol 966, obrigado. 6201 autorizado a colar, está no 0, vento 080 graus, 62 de 2. Iniciando decolagem, 6201. Gol no 966. Perfeitamente. Favor, Guitar. Muito obrigado. Salvador, departure Portugal 022, heavy, boa noite. Momo, departure. Portugal 022, radar contact on the course, climb via Momo departure to flight level 350. Via Momo departure, level 350, Portugal 022. Salvador, o 5905, o 7 2 4. Bruno de Close 47, chame no de 0 desse novo, por favor. 208, obrigado, até a volta. Xenaimia 201, boa noite, contato radar na decolagem, suba via saída São Juno para o nível de voo 360. São Juno 360, autoriza a lenda, senhor. Fui direto aí da 6201. Muito obrigado, mano, lenda. Norte Azul 42, Xenaimia, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 070 graus com 6201. Decolar essa primeira vez. Positivo, você está em apoio ao plano de expansão. Salvador, muito boa noite, o Azul 272, próximo ao ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 42, Remédio, Ecolou 50, chame no 20, décimo 8, molou. Sete no 2, autorizado, linha de decolar, pista no 0, vento 0, 0, grau 0, 8, mais. Autorizado, linha de decolar, pista no 0, Azul 272. Azul 42, Remédio, chame no 208. 208, 406, boa. Antônio Salvador, boa noite, Azul 4206, Cuca. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba via saída Cuca para o nível de voo 350. Via Cuca ao nível 350, Azul 4206. Papapaia com Índia November, senhor identificação? vai com Índia Novembro, contato radar 66 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível de voo 080, foi na proa da posição Bonfim, para interceptar a chegada a Bonfim e reporte para a descida. Vamos virar para a gente, proa de Bonfim para a chegada a Bonfim, vai chegar a Bonfim. Sétimo 2, decola 53, chama no 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito boa noite, o Azul 2712. Azul 2712, boa noite, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível de voo 1970. Sobre via Conde, 1970 é o nível, Azul 2712. Portugal 022, climb maintain flight level 350, inclinal receive center frequencies 126.85, if unable 125.45, bom voo. 7350, receive 126.85, backup 125.45, em Portugal 022, boa noite, obrigado. Xander 6201, no chame centro Recife em 128.35, alterna 123.8, boa noite. 2835, 238, obrigado, até a volta. Uno 966, dispensado da restrição de altitude na chegada a Bomed Uno. Desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no meio, autorizado sinal e aliança que sair para pista 1.0. Reporte estabilizado no curso localizador. Fechou, direto 2.000, 1.016, reporte estabilizado, voo 1 no 966, obrigado. Azul 4206, chame Centro Recife em Uno 26.85, alterna 125.45, boa noite. Agora com Recife, então, 2852545, Azul 4206, boa. Uno 966, chame Torre Salvador, em 118.95, boa noite. 295, boa noite, bom serviço. Boca 24, mantenha ponto de espera ao tráfego nacional. Boca 24, mantenha ponto de espera. 24, autorizado ali, mantém 1-0. Autorizado alinhar e manter pistão no zero. Autorizado alinhar e manter pistão no zero. Pistão 966, solo 08, libera direito, chame solo em 121, decimal 9. Esperar na direita, 129, gol 196. T24 decolou 06, chama controle 120.8, bom voo. Chama T24, controle 120.8. Salvador, uma boa noite, gol 1869. Próximo ponto de espera da 1-0, pronto para decolar. 1869, autorizado a linha e manter esse 1-0. Joker 2-4, prefiro sair da PUCA, da Tocaju. Joker 2-4, boa noite, contato radar, suba via saída PUCA para o nível de voo 2-1-0. Eu saio da PUCA para nível 210. Foi na proa de Jamo, Joker 24. Joker 24, proa de Jamo. Reautorizada linha e decolar pistão 0, vento 050 graus 059. 69, decolou 09, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 1208, voo no 8, menos. Controle São Padrão, uma boa noite, voo no 869. Decolada na Arbor, Minerva. Boa noite, 69, boa noite, contato radar, suba via saída Arbor 1, para o nível de voo 360. E Arbor 1, sobe nível 360, voo no 869. É com Índia Novembro, desse mantenha 2 mil pés, livre de restrições, ajuste no 0 no 6. Ajustado no 0 no 6, ajuste para 2 mil, é com Índia Novembro. Possibilidade de voar direto Enefa, gol no 869. Autorizado pro Ed Elefa, no 869. Enefa, gol no 869. Do 2712, serviço radar encerrado, meia dúzia de milhas para a posição onde? Mantenha o nível 170, chama o controle Aracaju no 20.3, boa noite, bom voo. 203, boa noite, bom trabalho. Pumba 43, boa noite, contato radar agora 5,6 milhas, sudoeste de Salvador, vou na proa da posição ITAP, para interceptar a chegada bom médio 1, no reporte pronto para a descida. Pumba, boa na proa ITAP, bota na barra do... Chama Centro Recife, 126.0, Alterra 128.8, boa noite. 260.288, boa no 869. Mantenha 2000 pés sem restrições, ajuste 1-0 no meio. 2000 na 43 vai na proa de Duna. Proa de Duna, a partida presente, rumba 43, a 2000. De novembro, desse mapinha 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray para vista 1-0, reporte no curso do localizador. Eco Índia, novembro. Desça para 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray para vista 1-0, reporte localizador. Eco Índia Novembro. Desça e mantenha 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray para pista 1-0, reporte estabilizado. Joca 24, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45, bom voo. Prado, Eco Índia Novembro. Eco Índia Novembro, chame torre 118, decimal 95, boa noite. Boa noite, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Eco Índia Novembro. Dia Novembro, continue a aproximação, tráfego ainda 9, sabe? Possibilidade, senhorita, na inferno, se falar pela direita, para fundo, no Dia Novembro, confirme cancelamento para aproximação no site? É do externo, senhorita. Pretendemos fazer a mudança de regras e prosseguir para o nosso site. Tente, rebote no externo para cancelamento. Olha. Passou externo, solicita a mudança de regra, prosseguindo para a pousa no 7, circulando para a direita, o Eco Índia Novembro. Eco Índia Novembro, solo, correção. Autorizado o cancelamento aos 25, cancelado aos 25, base para pela direita da 7, com curva imediata pela esquerda, reporte final 7. Passar a final do 7, Eco Índia Novembro.